Bom dia, queridos, queridas e quem mais estiver ouvindo esse breve comentário. Sempre lembrando que a gente está no tempo comum, no tempo de crescer, no tempo de aprender princípios, de aprender aspectos que vão servindo para consolidar quem nós somos e como a gente vive. E hoje, esses quatro textos, eles podem demandar da gente um tempo grande de análise, de ficar pensando por que que eles estão aí e quais são as suas implicações, uma vez que várias coisas nesses textos de hoje, principalmente no texto de Isaías e no texto de João, têm um caráter menos óbvio e que precisam e demandam que a gente gaste tempo entendendo o contexto, entendendo a história, entendendo o que está falando. Realmente, para falar em 10, 15 minutos, não dá para a gente se aprofundar e fazer uma exegese, nem é a finalidade desse tempo de reflexão, a gente fazer um estudo bíblico. Isso não é um estudo. Isso é uma resposta que a gente dá. O que mais chama a atenção nos textos de hoje, e que passa pelos quatro textos, é uma palavra chamada chamado. Vocação. Eu poderia explorar outros aspectos, mas nada é mais fundamental para o nosso crescimento a gente entender essa história de vocação. Se a gente pensa em vocação como a maioria das pessoas pensa, é como se você nascesse com uma vocação inata. E que você precisa achar ao longo da sua vida o seu lugar no planeta, o seu lugar no mundo, o seu lugar no, na sociedade, de acordo com essa vocação inata. E uma vocação inata já é uma bobagem enorme quando a gente fala essa frase. Porque vocação, que é a tradução exata para chamado, vem do latim vocare. Tem a ver com alguma coisa externa a você que te chama. Se é uma vocação, você não pode ser chamado de dentro de você. Mas isso tem a ver com uma escolha, um caráter, uma percepção feita de fora e que aí te chama, vem cá e faça isso. Ou vem cá e seja isso. Na verdade, a gente não tem essa tal de vocação inata, porque o mundo não tem essa ordem toda. O mundo não existe aí todo planejadinho esperando para que você nasça e arrume teu lugar no espaço que já estava pré-determinado para você. Isso aí tem muito a ver com o pensamento de Aristóteles, que pensava dessa forma. Na verdade, não é assim. Na verdade, todos nós temos um chamado, um convite de Deus, começando de trás para frente, que é um convite feito a todos, que está relatado ali por Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Todos estamos chamados à santidade. Todos estamos convidados, convocados a uma vida santa, a uma vida boa, a uma vida na qual a gente tenha separado essa vida para que ela possa honrar aquele que nos criou. Isso é um chamado geral a toda a humanidade. Depois Deus, na sua soberania, na sua inteligência, na sua maneira de ver as coisas, ele nos vocaciona, ele nos chama. E quando ele nos chama, ele nos capacita para coisas que a gente não está nem esperando. E normalmente ele não faz isso de maneira óbvia. Mas acima de tudo, ele não faz isso para que a gente possa se gloriar de que qualquer coisa que nasça disso, ou que surja disso, ou que seja consequência dessa vocação, desse convite, desse chamado aceito, possa ser confundido com algo baseado no nosso merecimento, ou na nossa capacidade, ou na nossa força. É dele a força, é dele o mérito, e é ele que capacita. Ele que vai capacitar um pescador simplão como Pedro a ser o grande líder da igreja, aquele que vai realmente servir como bússola para a maior parte da cristandade no primeiro século. E Pedro não faz isso baseado nas suas características pessoais, porque pessoalmente ele é um cara volúvel, fraco, de pouquíssimas convicções, capaz de trair, capaz de negar Jesus, capaz de, depois de vê-lo ressuscitado, fazer um jogo político para não ficar feio na foto. Pedro é um cara impulsivo e Deus o chama, apesar disso tudo, e o capacita, apesar disso tudo, para que ele seja o líder da igreja. Para que não haja dúvida que não foi a extrema qualidade do Pedro. Da mesma forma, Paulo, ele fala do chamado dele nesse texto. E Paulo é o contrário exato de Pedro. Paulo é super bem preparado, super bom de teologia. Camarada que entende o mundo judaico e todos os seus detalhes, super ponderado, super equilibrado, fluente em mais do que dois idiomas. Camarada é o cara. E Deus o coloca num lugar onde tudo isso não vale nada. Imagina para que serve um rabino judaico numa cidade pagã, num lugar como Éfeso, num lugar como Corinto, ou principalmente qual é a função de um troço desse em Roma. Onde Paulo não é, ali é que Deus o chama para estar. Para que não haja dúvida em nenhum momento que tudo o que for acontecer a partir de Paulo vai ser obra de Deus. Esse chamado que Deus nos faz e o convite que é feito ao mundo, ele é de cabeça para baixo mesmo. Quando a gente olha João relatando o segmento de Jesus logo ali no primeiro capítulo de João, é importante a gente entender que João não está escrevendo um evangelho que a gente chama de sinótico, um evangelho que está com a preocupação de fazer um relato histórico como os outros três evangelhos. Ele faz muito mais uma linguagem teológica, ele não está preocupado com cronologia, com quando as coisas aconteceram, com a ordem exata dos acontecimentos. Ele está usando a história de Jesus para dizer quem ele é, qual é o chamado. E ele se coloca nessa história de maneira muito, muito discreta quando ele fala dois discípulos de João. Um deles é o Filipe, o outro, obviamente, é ele, que estão seguindo João e que são apontados. Quando essa história toda termina, né, e eu não vou entrar nos aspectos dele encontrar o Cordeiro de Deus, de João apontar, que é belíssimo, eu quero voltar para Pedro. Esse momento de vocação de Pedro, que é chamado, você que é o Areia, você que é o Simão, você que é o cara que todo mundo conhece, eu vou te transformar em Cefas, Petros, esse que vai ser o líder. O que a gente pode aplicar na vida da gente nesse texto? Ou nesses textos todos, ou no texto de Isaías, quando ele fala profeticamente do Messias, quando ele fala sobre a unção que vai ser dada. Deus é quem vocaciona, Deus é quem chama. Deus não chama você baseado nas suas qualidades. Deus vai usar as suas qualidades, Deus vai usar a sua experiência, Deus vai usar a sua formação, Deus vai usar tudo aquilo que você foi ao longo da vida e que ele permitiu que você o fosse. Mas quanto ao trabalho, ou o lugar para qual ele te chama, ele não está preocupado que você nasceu para aquilo, que você encaixou para aquilo, que você não. Ele está preocupado que seja claro que é ele que vai te dar tanto o querer, quanto o efetuar, quanto a capacidade para fazer. Então, se você de repente começa a se ver chamado ou vocacionado para alguma coisa que você fala, não pode ser eu, não posso ser eu, Fique tranquilo, se Deus estiver te chamando, Ele vai te dar as condições. Uma última dica nesse sentido: ninguém pode se dizer chamado e desejar fazer alguma coisa, porque Deus chama quem Ele quer. O reconhecimento do chamado normalmente tem uma confirmação, sim, de paz no coração da gente e de luta normalmente. A gente luta muito com aquilo com que a gente é chamado. Mas existe um reconhecimento de paz que pertence à comunidade, que pertence a todos, que vai ficando comprovado ao longo do tempo. Há algumas semanas a gente estudou Samuel. Samuel foi chamado, bem menino, para ser o profeta que ele acabou sendo, para ser o juiz que ele acabou sendo. É importante levar que até ele ser reconhecido por todo mundo, levou uns bons 30 anos aí. Então, sem pressa, sem medo, sem dúvida. Lembra disso, chamado vem de fora, chamado não é porque você encaixa, não é porque o mundo já está lá esperando a maravilha que você é aparecer no universo para que o universo seja melhor. Chamado é, existe uma necessidade, existe um desejo. E Deus, na sua sabedoria, sabe que ao te chamar, Ele vai te capacitar para que você não cresça, não se ensoberbeça, não se envaideça, mas ao contrário, possa saber que é dele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que o que você faz, se faz direito, faz porque Ele é bom. Esse é o princípio da nossa fé. E eu espero que nesse domingo todo mundo possa se alegrar diante de Deus, possa refletir sobre o que foi essa semana, sobre o que foi esse chamado da gente, principalmente lembrando do Salmo, né? Que tudo isso tem a ver com ansiedade, com esperar confiantemente no Senhor, em que os tempos são duros, e no livro de Isaías, também no relato de João, a gente pode perceber um outro detalhe aí. Tem tempo em que a gente vai fazendo aquilo que Deus chamou a gente parece estar fazendo tudo errado, tudo errado, tudo errado. As coisas não estão acontecendo, Deus, o que está acontecendo? E aí ele fala assim, tanto no Salmo quanto em Isaías, espera confiantemente no Senhor. E em Isaías ele ainda fala, olha, tem hora que eu desespero, que eu acho que não é, mas eu vou colocar minha confiança e minha esperança no Senhor. Que ele sabe. Então, a vocação também não é um chamado ao sucesso que tudo vai dar certinho para você, ao contrário. Vai ter uma hora que vai parecer que está tudo dando errado, que nada está adiantando nada, que todo o seu esforço é em vão. Não tenha dúvida, se Deus o chamou, ele vai te capacitar, ele vai te fortalecer, ele vai te passar por tempos em que parece que realmente nada está acontecendo. Mas no fim, se ele te chamou, se não é um desejo maluco do seu coração, uma vaidade enorme, uma vontade de aparecer, ou aquela gana de estar em um lugar que não é seu, se não é nada disso, não tenha dúvida. Aquilo que Deus te chamou, ele vai concluir. A transformação que ele planejou para você, ele vai terminar. Aquilo que ele fez no seu chamado, para que o plano dele para determinada situação, a resposta dele para determinada situação ocorra, vai ocorrer. Espere confiantemente no Senhor, aguarde, tenha paciência, siga firme, e tudo no seu tempo vai mostrar que o Senhor tinha soberania em todo esse chamado. E acima de tudo, vamos ficar no chamado simplesinho. Deus nos chamou à santidade. Deus nos chamou à vida reta. Então, se você colocar a sua vida para andar reta, em andar correta, em andar diante de Deus, você já está atendendo o primeiro geral chamado feito por Deus para todo mundo. Que, de novo, quem vai te capacitar é Ele. Espero que todos tenham um domingo bem legal, uma vida bem boa. Eu estou com saudade de vários de vocês, que a gente não tem tido a oportunidade de se ver. Deus abençoe.